Obrigado, Foco da Juliette. Certinho, decolagem 1-0, vou no 924. Capitão Juliette, Bravo Delta, autorizado a tirar a base para a final da 1-0, reposta estabilizada na final. Bravo Delta, reposta ali. Bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternado Fortaleza. É a parte principal, pós-India e Alfa, continuando da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-9, bom voo e boa tarde, com 6-0-0. Gente, bom no 6-0-0. Gona 333, pode voar, brinde? Gona 333, solicite agora o Centro Recife, 1251, alterna 13325. Muito obrigado, senhor. 25 ou 3325. Controle Salvador, boa tarde, ONU 924, 1700 na PUCA. 24, boa, contato, radar na decolagem, Sulol 350. Para o 350, na feira PUCA, 924. Xenão 63 no 5, após a passagem do banho da Gol, traxiando através do portão 62, após ingresso da Juliette, portão 04. 04, após a... Final baixado, checado, bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, já avistado, livre pouso 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3 nós. Bravo Delta. Correio Gol no 600, boa tarde, quanto espera a próxima? 600, autorizado, alinhar e mantém na pista 1-0. Obrigado, alinhar e mantém 1-0. Temos agora o Centro Recife, 1288, alterna 1260. Sete Bravo Delta, solo aos 09, livre à direita, livre a 1219. 6,6, desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0-1-9. 3.000 pés, 1-0-1-9. Zero, zero, forma o vento 1-8-0 graus, 1-0 nós, livre da colagem, pista 1-0. frente, devido decolagem, pista na zero, Gol no 600. Sim. Plano, gente, leva. Guerreiro 7, só um minuto, copo. Controle 5489 da tripla. 5489, prossiga. Possibilidade após o arbor seguir direto Conquista? Ok, seu voo direto Conquista está condicionado ao cruzamento do nível 140, 5489. Debatido, estamos cruzando agora então 110. Companhia. Boa tarde, Gol no 600. Gol no 600, contato radar na decolagem, suba o 370, sai da Fuca. 370 na Fuca, Gol no 600. Gol 124, chama agora o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Gol 12685, 12845, Gol no 924. Poderia confirmar o nível para o Gol no 600? 370. 370, 7 graus. Acordando com o Centro Recife, estou aguardando a verificação da DLL, que eu mesmo não tinha recebido ainda. Entre ponto de risco, Juca 07, aguardando cópia. Controle 5489 da Trip, cruza 140. Direto para a Conquista presente, está livre, 5489. Direto para a Conquista, obrigado, 5489 da Trip. tarde, o TAM 3154, informação Tango. 3154, boa. Chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1019. 2019, 3154, informando que perdeu contato com o centro agora há pouco na descida. E o mesmo tinha solicitado uma ponte com a aeronave Charlie Oscar Juliette, também não conseguiu contato com essa aeronave. Ok, grato pela informação. 3154. 154. Na escuta, cópia. 7 Natal, nível 2, 10, está autorizado, direto decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, após voa Jamo, e após Jamo, direto Natal. Aciona 5177, controle 120 decimal 8 e a torre opere 118 decimal 95. 1288 260, obrigado, tá. 626, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Descendo para 2 mil, autorizado ILS X-Ray, o 3562. Contact, Juke 07, confirmando 02, IPLB. 2545. 2685, antena 2545, Gol na 600. Delta Pat 345. Cuidado, prosseguir, cruza o Pat principal, reporte na Lima para prosseguir. Confirme chamando o controle. O avião 07 está de Andina para o Cabo com 04 a bordo, 110, pro outro Cabo. Sente, prossiga 500 pés com referência usuário, reportando o visual com o local de pouso. Guardião 07. Conta visual com o Cabo, Guardião 07. Passagem do tráfego, a pequeno corte para passar a retaguarda, formando a tampa e veículo do solo após o mesmo da Liga iniciando 10 e chame táxi, tá? 3561. Alô, Salvador, 1394, está no gate 5 para pista de acionamento. 105, 1394, está autorizado a chame táxi. Demora para o táxi, 394. Metro 1019. Ficou 4.019, 3.192. Guardião 07, confirme que é o B? 04. Copiado. 7. Via parte militar, reporte na Taxi Hotel. O 07 tem condições de decolar da interseção hotel ou vai prosseguir para a cabeceira 10? Não, para o cruzamento, mantenha a interseção hotel e chame 118.95 a torre. Na Lima para o prosseguir, Juliette Bravo Delta. Sua frequência livre para a coordenação. Obrigado, Bravo. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, na Lima para o prosseguir. O Delta prossegue via Lima, Mike, Missimana, Quebec. Parei, vai. Torre 1 no 831B. Complete torre, 118.6, 35626. Corrigindo, comandante. 1 no 8, decimal 95. Ok, 118.95, 35626, boa. Salvador, uma boa tarde, a trip 56926, baixado travado, final da 1-0. 5626, uma boa, já avistado, continue a aproximação, livre pouso 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-4, nós confirma o trem. Baixado travado, livre pouso, trip 5626. Salvador, boa tarde, o Channel 6315, autorização Guarulhos. Se possível para 2 mil pés, está autorizado a LS X-Ray. Reporte no meu acreditador, está 3154. 2 mil autorizado a LS X-Ray, reportará até 3154. Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após prossegue na UPA Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo, até o Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Falando a 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5156, controle 120, decimal 8. É autorizado, nível 360 Guarulhos, Delta Zulu 90, Bridge, Delta Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme rota. Cola da 10, curva direita na saída da El, Leda, após Bridge. 5156, transponde o controle 108, aciona 6395. Correto, estação 04, chame pronto, estou chamando a 3-1-5. Chama na boca. Chutan 3561 com 84 a bordo. São 4h30 alternando com. Chutan 3561, outro 0 táxi, reposta através do portão 612 para prosseguir. Mantenha linha do litoral, aguardando transferência de comunicações, o guardião 07. Salvador, Gol 394 para o táxi, 3,50 de autonomia, atendendo Campinas, 48 a bordo. T94, segunda direita, Índia Alfa, ponte para a torre 118.95, altímetro no 019, tem um bom voo e boa tarde. Segunda direita, no ponto de espera 18.95, bom trabalho, boa tarde. Através 06, 3, 5, 1. Segue o Boeing da Gol, número 2, no ponto espera, pátio Indy Alpha, quando pronto, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 9, então bom voo e boa tarde. Pátio Indy, 709 da Gol, quando lá, 7295, boa tarde, bom trabalho. Vindo 1-8-3-9-5. Tá livrando 352, 5626. Seu salão 26, agora 1219. 219, boa tarde. 07 autorizado, cruzamento no 028, vai prosseguir via Delta, na Delta, mantém a posição e chama um Charlie 1219 para prosseguir no táxi. 07 cruza pista, na Delta, chamará o Charlie para o táxi. 2 Salvador, bom dia, bom 394, ponto de espera da 10, ponto de ingresso e decolagem. Autorizado no 394, alinhar e manter. Ingresso ali e mantém na 10, bom 394. Torre, Guardião 07. Guardião 07, prossegue linha do litoral, reposte Itapuã. Tá aí, ele é 76, chamando Torre 1-8-6. 186, com a Torre e o TAN 3154, obrigado. 10. Autorizado é colado 10, bom 394. Salvador, o 07, ingressa via Alfa, após próxima esquerda Juliette, contorno com a Terceira Central e prossegue via Índia e Alfa, na retaguarda do Arco-Íris da TAM, vai chamar a Torre 18, decimal 95, altímetro 019, tem um bom voo, Joker 07. 07, prossegue pela Alfa, contorno com a Terceira Central, chamará o voo. Vazou, boa tarde, T3154. T3154, boa tarde, já avistado, continua a aproximação, guarde pista livre. Continuando, guardando pista livre, Guardião 07, irá montar isso para visual sobre Itapuã, aguarda no cruzamento da final da 10, temos um Airbus que acabou de passar o externo. Afirmativo, Guardião 07. Gono 394, decolou os 29, controle frequência 208. 208, boa tarde, Gono 394. TAM 3154, livre pouso 10, vento 180 graus, 139, confirmando apenas o trem. Baixado e travado. Livre pouso, pista 10, TAM 3154. TAM 3561, após pouso e passagem do Airbus da companhia, está autorizado a linha e mantém na 10. A linha mantém na 10, após o pouso da companhia, TAM 3561. Pode voar da El? É livre, direto da El. Da El na proa 394. Guardião 07, autorizar o cruzamento da final da 10, prosseguindo direto para o Pátio Tobré. Informa o vento de superfície 170 graus, 12 nós. Reposte no solo controlado, Guardião. Guardião. 3154, Sol 31, livre à direita, livre a chamão 219. Livre a 219, tá 3154. Para o Graia, Guardião. Salvador, boa tarde, papapá, Alfa, estamos dando frente da Tango. Papapá, Alfa, estamos dando boa. Contato radar estabelecido, 3 milhas para Coral, nível 090. Prossiga na Flor de Mari para a chegada Mari, Alfa, Tango Tango, está sob vigilância radar. Positivo, Flor de Mari para a chegada Mari, chamará quando a descida Alfa da Alfa. 561 no vento, 180 graus, 14 nós, livre de decolagem 10. Livre de decolagem 351 iniciado. Joker 07 ali, mantém pistão no zero. Localizador 3192. 3192, completa a LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 6. 18 decimal 95. 1895, tá 3192, boa. Pro 394, suba restrita ao nível 340. Restrito 340, 1394. Como é que Charlie tá ingressando agora no corredor forte, na praia do forte? Subo para 1.500 pés, certo, como é que Charlie? Mas Guardião, frequência livre. São 3561, no decolou 34, controle 1208. Gente, 1208, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Otan 3. 561, cruza 1.700 pés no perfil da Albor. 3561, no contato, roda na decolagem, suba 380, saída Albor. 380, na Albor, Otan 3, 561, deve ter respondido. Altinho tem Salvador, 1019. Salvador 1394, poderia coordenar a proa de bridge, está cruzando agora 135. 1394, solicite agora o centro Recife em 12.